Se pode ter, mas que regra mais idiota. Pois quando a gente sonha, é exatamente com o que não temos e quase sempre com o que mais queremos. E o meu controlador de sonhos anda meio encabulado. Tantas coisas esse ano, mas quase tudo ficou jogado. As traças do meu coração, que esconde sonhos irrealizados. Mesmo assim eu não esqueço as promessas que eu fiz pra mim. Não quero me desapontar. Mesmo assim eu não me canso de querer o que é bom pra mim. Como febre, e aquele sonho que parecia tão jovem e moderno, não passa de um retrato na lembrança, não passa de um desejo de criança. Que amadurece e necessita de alguém que coma a sua polpa que por dentro cresce, lhe dando corpo e aroma. Os sonhos também apodrecem se com o tempo ninguém os reclama. Mesmo assim eu que eu fiz pra mim, não quero me desapontar. Mesmo assim eu não me canso de querer o que é bom pra mim. Não importa se se ficar.